Viaje com consciência. Pode acreditar, vamos que vamos então. São Paulo, dia 26 de fevereiro, 2010. É isso aí, rapaziada. Vamos viajar com consciência, moro. Ei, então me diz. Veja. Fecha os olhos agora e tente relembrar o problema que causava quando a droga dominava os conselhos da mãe. Nunca escutava, se dizia responsável, não precisava de ninguém, mas não trabalhava. Isso vai mais além. Se envolveu com droga aos 15 anos de idade e com isso perdeu várias amizades. Jogou tudo para o alto, pensando ser o tal. Roubava, cheirava, fumava. Era o marginal. Os amigos unidos chegaram à conclusão. Não podiam deixá-lo sozinho, meu irmão. Por quê? Abrir a sua consciência era a solução. Mostrando a vida a ele como ela é. Encará-la é preciso no jogo de Lucifer. Assim que é, assim que tem que ser. Eu quero ouvir me dizer. Viagem, apenas mais uma viagem. Viaje com consciência. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então me diz aí, viagem. Viagem, apenas mais uma viagem. Viaje com consciência. A luta então começou. Se dedicava de noite para achar a maneira certa de abrir a consciência do mano. Então, e finalmente chegaram a uma conclusão. A verdade, a resposta e toda aquela ilusão que acumulava na cabeça do vacilão. Vamos lá então, tente relembrar os amigos que falava. E o mano que escutava, mais ou menos ciente, ali estava. E assim percebeu a vida que levava, sem apoio de amigos, de família, de parente. Perdeu a namorada. Mas acertamos em cheio a consciência do camarada. Que bem na nossa frente sorri e chorava. Correr por ter amigos como nós. Como nós. E chorava pelo que havia feito. Prejudicava por as pessoas, os amigos do peito. A viagem deu certo, pode crer só. Ei, vai ter batido. Quinto impacto na parada, pode crer, nos ouvir. Pode crer. Viagem, apenas mais uma viagem. Viagem com consciência. Eu quero ouvir. Viagem, apenas mais uma viagem. Mudou sem volta. Viagem com consciência. Sua vida então mudou praticamente. Mudou a estudar, trabalhar e andar. Com os manos decidi. Era amigo verdadeiro, o perdoou e ao vício da droga. Nunca mais voltou. Deu a volta por cima, cara de sorte. Tem amigos verdadeiros do seu lado até a morte. A consciência aberta, pode refletir. A da não leva nada de Israel, KMC. A consciência é sua e tente usá-la. Não destrua sua vida por amigos canalhas que procuram é só te foder. E assim, o tornando um viciado, procure sempre se conscientizar que tem amigos verdadeiros do seu lado e não vá se enganar. Consciência. Pode acreditar, moro, mano. Ideia de RAP, realidade através das palavras. Respeita a atitude e proceder, porque é assim que é, assim que tem que ser. QSP, canta consciência. QSP, fala de consciência, moro. Aê, a viagem é com consciência. Eu quero ouvir, me diz. Viagem, apenas mais uma viagem. Quero ouvir. Viagem com consciência. Eu quero ouvir, me diz aí, eu quero ouvir. Viagem com consciência no ar. Viagem, apenas mais uma viagem. Ei. Viagem com consciência. Mais uma vez eu quero ouvir, me diz. Eu quero ouvir. Viagem, apenas mais uma viagem. Aqui vai. Viagem com consciência. Mais uma vez. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Viagem, apenas mais uma viagem. Viaje com consciência. Química é o demo e quem então nos destruir. Viagem, apenas mais uma viagem. Viaje com consciência. Química é o demo e quem então nos destruir. Viagem, apenas mais uma viagem. Viaje com consciência. Apenas mais uma viagem. Viaje com consciência.